Bem-vindos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse plano e todos os outros. Sejam bem-vindos ao Mini Gameiros, esse podcast de jogabilidade que a gente fala de nada exceto videogame. É onde só pode falar de videogame e mais nenhuma outra coisa. É o dentríssimo da caixa. Isso. É o mais dentro possível da caixa. Como estamos no começo do ano, nós temos uma temática que não pode faltar, né? É, eu acho que inclusive ano passado, nessa época, eu acho que a gente gravou um podcast desses. Foi? Eu tenho a impressão. Eu não lembro. Eu tenho essa sensação. Mas é um bom podcast para o começo do ano, especialmente porque a gente não faz esse tema normalmente, né? A gente não fazia ele no Dash, a gente não costumava fazer ele no Vértice. E tem coisas legais, acho que o pessoal curte para ficar atento aí, né? É. Se lembrar do que vem por aí. Porque afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas tá saindo muito videogame. E não para, né? Deus não me livre. Para. Deus me livre. Só aumenta, né? E no caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar dos jogos mais aguardados de 2025. Exato. Lembrando que é aquilo, né? A gente começando o ano, né? E aí você pode voltar pra 2024 mesmo e pensar, olha, quantos dos jogos que estão concorrendo a melhores do ano em 2024 a gente sabia sobre no começo de 2024? E são poucos. Por exemplo, a gente não sabia nem de Astrobot. A gente não sabia de Balatro, por exemplo. Não sabia de Zelda. E costuma ser o caso com muita frequência isso. Exato. E pra ser sincero, eu gosto. Eu gosto disso. Do ano surpreender a gente. É, o que que vai ser? Né? Sobre o que a gente vai estar falando em dezembro de 2025? É. Ou até jogos que a gente já sabe que vai sair e ainda assim te surpreende de alguma forma de sair, Indiana Jones. Exato. Né? É. Esse ano em específico, a gente tem o Switch 2 vindo aí. Exato. E teoricamente a gente tem bastante coisa pra ele, a gente não sabe nada. Verdade, né? É verdade. Pelo menos um Mario Kart novo vai ter, né? Pelo que estão falando por aí. Supostamente. Mas talvez são um tudo novo rumores, Mario. Né? É. Mas de fato, assim, então vale dizer aí também, né? Esse podcast foi gravado antes do anúncio do Switch 2. Acho que no momento estamos todos supostamente em modo de plantão. Pra ver o que vem por aí, né? Mas, de fato, são muitos jogos já anunciados. Eu acho interessante que pros três primeiros meses de 2025, a gente tem bastante coisa. Os três primeiros meses vão estar bem recheados. E aí vai chegando ali abril e tudo mais. Tem poucos jogos com data, né? Uhum. E a gente tem mais uma lista de coisas que estão pra sair em 2025, mas ainda não anunciaram uma data. Muitos jogos já acumulados, como tem sido nos últimos anos. Muito jogo acumulado no começo do ano. Inclusive em janeiro. Exato. Inclusive coisas que já estão pra sair. Por exemplo, dessa gravação aqui, ó. Amanhã já sai o Donkey Kong Country Returns, o remaster, né, do Switch. Depois de amanhã já sai o Dynasty Warriors Origins, né? Então tem coisas vindo aí a cavalo com uma espada, derrubando centenas de soldados. Não, a cavalo com um banco e descalço. Exato, isso. Com a rosa na boca. Isso, exatamente. Então vamos passar aqui pelos meses primeiros, Xi, destacando algumas coisas que a gente tá empolgado. Por exemplo, pra agora já, né, Tengu, quando esse podcast sair, você já vai provavelmente ter jogado ele, mas... Sim. O Dynasty Warriors, né, você tá empolgado? Eu tô bastante empolgado, eu gostei bastante da demo. O Sushi e eu jogamos junto a demo do Dynasty Warriors em live, no saideiro aí. Isso, e eu nunca tinha jogado nenhum Dynasty Warrior, eu saí daquele demo com ele sendo um dos meus jogos mais aguardados de 2025. Olha aí. Bem, assim, eles deram uma mexida na fórmula, né? Pra voltar a ter foco também em duelos com os chefes de cada batalha. Parece que não tinha desde o 2. Não tinha. Não tinha mais. Eu vi algum review que o pessoal comentou isso, que tipo, era algo que tinha nos antigões e eles pararam de fazer. E a luta contra o Lubu, que é um boss secreto, que tem, entre aspas secreto, né? Um boss extra que tem na demo, é bem legal. Então eu tô bem empolgado, assim, pra jogar. Mas sabe o que é louco? Batalha contra boss funciona tão bem em vários outros Souls da vida, sabe? Tipo no Zelda. Pois é. São os pontos altos. É. E que louco que demorou tanto assim pra retornar, que mas bom, que legal, né? Voltando. É engraçado. Eu tenho opiniões, mas eu vou guardar pra falar num Vértice futuro. Justo. Mas já fica a informação que ele roda muito bem no Steam Deck. É mesmo? Apesar que ele suga bateria igual um filho da puta. Eu joguei tipo 30 minutos e foi 30% da bateria. Caralho. Um minuto por porcentagem da bateria. É tipo isso. Tem que jogar carregando a tomada, então. Outro jogo que sai no final do mês de 28 de janeiro, que eu tô bem interessado também, é o The Stone of Madness, né? Que a gente achava que era o próximo grande jogo aí da Game Kitchen, que é o pessoal do Blasphemous. Agora a gente sabe que eles estão trabalhando também no novo Ninja Gaiden, né? É. Mas, de fato, é o jogo que eles vão lançar por agora. E assim, quando eu tava vendo listas de lançamentos de 2025, no finalzinho de 2024 ainda, eu vi esse jogo em janeiro e ninguém tá falando desse jogo. É. Ele apareceu, acho que foi na E3, teve algum evento que ele apareceu, nunca mais foi citado. Aí eu fiquei, tipo, é um estúdio grande o suficiente na internet pra pessoal falar sobre isso. Eu acho que é um trailer e uma temática que talvez é mais nichado, né? É. Então... É, porque o que que ele é? Pra quem não se lembra, ele é um jogo tático stealth em tempo real. É que nem o Desperados, é um Desperados-like, né? Exato, é. Só que a temática dele é meio que de igreja, né? Isso, ele ainda tem uma temática religiosa, mas mais realista, né? Não é tão... Uhum. Essa religião mais... Fantástica. Quase mitologia grega que tem no Blasphemous. É. E o estilo de arte dele também não é pixel art, né? É outra pegada, assim. É. E tá bem interessante, assim. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Saber aí que vem um desse por um estúdio que faz mundos que eu gosto muito e... Jogos que eu gosto muito, né? Eu gosto bastante dos dois Blasphemous, mas tô empolgado. Um jogo que sai amanhã, que eu tô bem empolgado pra jogar, e eu imagino que talvez o Tengu também, Donkey é o Blade Kong Chimera. Porra! Não, Blade Chimera, que é o próximo jogo do estúdio do Ladybug. É Ladybug? Ah, é, o Team Ladybug, sim. Team Ladybug, que é. Que fizeram o jogo de Lord of War, o Metroidvania de Lord of War, que é bem legal. Isso. Drainus. O Drainus, que é incrível. O Drainus é muito legal. É. Não, pô, Drainus é foda. E realmente esse jogo tá com uma estética que tá me agradando muito. É, ele é um Metroidvania. Muito bonito, como sempre. Todos os jogos desse estúdio são maravilhosos. São. E ele é um Metroidvania que pega aquela lógica do Didlit, de ter duas barras de recursos, que um meio que vai dando puxando pro outro. E ele parece bem maneiro, assim, pelos trailers. Ele parece bem maneiro. E ele é futurista, ele parece bacana. É, e ao contrário do Didlit, que usa Lodz War como base, e o Metroidvania anterior deles ao Didlit, que era o Touhou Lunar Knight? É, Lunar Knights. Lunar Knights, que é baseado em Touhou, esse aqui é o universo deles mesmo. Uhum. Mas você sabe o que me lembra essa estética? Me lembra Strider? Lembra. Lembra um pouquinho Strider, né? Lembra sim. E eu amo Strider, então achei foda. Tô animado. Em janeiro também tem um remaster de Tales of, esse Tales of Grace, vocês gostam dele? Esse Tales, tipo, eu acho que o gameplay dele é muito legal, mas eu não gosto da história. Isso aí. Ele é o que, originalmente, PS2? Não. Ele é de Wii. Exato. E aí ele foi relançado pra PS3, e agora tá sendo relançado de novo. Exato. Ele foi lançado como esse Tales of Grace F pro PS3. Isso, eu isso. Eu até tenho uma versão dele física aqui. E aí agora ele tá sendo remasterizado. Fevereiro, então, bastante coisa. Outro mês bem recheado. Tem um que eu tô bem curioso. Eu estou receoso, mas curioso pra ver como é que vai ficar, que é o Rift of the Necrodancer, que é o próximo jogo da equipe do Necrodancer, mas fazendo um outro tipo de jogo agora, um mais de ritmo, de fato. O que me empolga é... Um Guitar Hero. É, mais ou menos. É, ele tem momentos Guitar Hero, mas ele vai ser bem variado, né? Vai ter muitos estilos de jogos de ritmo nele. Exato. E lindo. Porque eu só tinha visto os Guitar Heroes e achei até interessante, que vocês viram que, tipo, as teclas que você tem que apertar são inimigos descendo, né? Isso. E aí tem inimigos que você tem que fazer coisas diferentes, tipo, quando é uma caveira normal, você só aperta. Quando é uma caveira de armadura, você tem que apertar duas vezes a tecla. Uma dinâmica mais o Necrodancer, né? Isso, tipo, tem uma gosma, quando você aperta, acho que ela sobe um pra cima. Você tem que apertar uma vez e apertar no próximo tempo novamente. Tem uma que sobe pra cima e vai pra um lado. Então você sabe que você vai ter que apertar a tecla do lado. É bem interessante. É, sim. Civilization 7 sai aí também, né? No começo do mês. Uhum. O Avald, né? Sai mais pro final do mês, dia 18. Esse eu tô animado porque tem combate varinha. Tem combate varinha, tem magia. O Avald, pra quem não tá acompanhando, ele vai ser pra Skyrim, digamos assim, ou pra Elder Scrolls, o que The Outer Worlds é pra Fallout, digamos, né? Uhum. Acho que Outer Worlds é mais, né? Tem uma coisa mais viagem espacial e tudo mais. Mas é essa coisa... Desse estilo concentrado. É, né? Um RPG da Obsidian menor, mas mais denso também, assim. Uhum. Eu realmente não sei o que esperar. O que eu vi de gameplay dele não me chamou tanta atenção, mas às vezes é um jogo que não mostra tão bem assim em trailer, né? Talvez jogando ele seja mais legal. Obsidian é um estúdio que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo não gostei do que eu joguei do próprio Outer Worlds, né? Então, sei lá, talvez não... Eu fico dividido, tô curioso pra saber o que vai ser. Então, André, Outer Worlds não tem magia. Esse jogo vai ter. Esse jogo já é muito mais legal, muito superior, tá? Pelos trailers, as magias parecem tão... O combate de magia nesse jogo, não... Nossa, me pareceu muito chato. É mó legal, varinha. Não, Varinha. É engraçado, né? Tipo, ter magia pro Rafa é uma coisa. Pra mim não significa nada, assim. Absolutamente nada. Não mexe em nada ao meu... Seus slides. Não, coração ou não. Não tem aquele negócio do macaquinho que ele ativa o neurônio, assim? Isso. Na minha magia? O quê? Neuron activation. Isso, exatamente. Mas o foda do Avald é que ele lança dia 18. Ele tem 10 dias pra eu jogar ele, né? Porque depois já era, acabou. O grande lançamento de fevereiro, um dos grandes lançamentos do ano aí, pelo menos dos que a gente sabe até agora. Qual que é, Rafa? Legend of Heroes Tales to Daybreak 2. Não é, que esse daí é depois, né? É antes, é antes. É antes, na verdade. A gente tá passando um pouco a ordem, mas... Mas fala aí, Rafa. Monster Hunter Wilds! Uou! Jogo do ano! Já ganhou o jogo do ano já do Rafa. Já ganhou, o troféu já foi enviado pra Capcom já. Quem não tá aguardando por ele é maluco. Ele lançou, o ano acabou, né, Rafa? Exato, já era. Tem mais jogo. Tem mais. Mas antes dele, tem outro jogo aí, né, em fevereiro. É, então, pois é, porque vai sair finalmente, depois de um atraso que eu acho que é de um ano, quase, vai sair o Trails Through Daybreak 2. Que é o... Deixa eu fazer as contas, peraí. Ele é o 12º jogo da série Trails. Finalmente vai sair. Olha só, tá empolgado. Mas peraí, é o 12º que você falou? É o 12º jogo da série Trails que tá chegando, eu acho que com mais ou menos um ano de atraso, de defasagem com relação ao Japão. Mas tá diminuindo, né, Tengu? Eles estão correndo atrás aí. É, então, a gente vai falar daqui a pouco de um outro jogo dessa série que vai sair. Ele vai sair mundialmente simultâneo no mundo todo. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Faltam quantos jogos pra você chegar no Daybreak 2, Tengu? Cara, eu estou no Cold Steel 4. Nossa! Ah, terminou o 3, que tava durando pra sempre? Terminei. Então, falta o Reverie, que é o seguinte, e o Daybreak 1 e o Daybreak 2. Tô quase lá já. Pouco até. Tô quase lá, é. Não. Tem que jogar os spin-off. aquele que é mais action, parece legal pra caramba. Nayuta. Tem o Nayuta e tem o Is versus Trails também. Tem dois spin-offs pra jogar. Tem um Is versus Trails? Caralho, tem. Não faço ideia. Tem. É. Pior é que tem. Vamos lá pra março, então. O que, que tem de interessante em março? Acho que pra começar aí o mês, dia 6 de março, nós temos Split Fiction, né? É, isso aí. Estou bem animado pra esse Que daí. É o novo jogo do Joseph Farris, seu pessoal lá do estúdio Haze Light, né? Que fez It Takes Two, A Way Out, o Fuck the etc. Oscar. O tal do Fuck the Oscar. Que é um jogo com um trailer muito legal e que espero que, né, repita a qualidade do It Takes Two sem a história merda. Quem sabe uma história boa, legal, não, dessa quem vez. Sabe. Nem olha, existe isso aí de história boa, para. Pois é. Mas André, você pulou o 4 de março. Não pulei, eu tô indo pelos que mais me interessa, aí vocês podem ir puxando os outros. Não, mas como que você não pode se interessar por Two Point Museum? Não, pô, legal pra caramba. Que... Você nunca quis ser um curador de museu? Não, na verdade. Imagina, curador de museu? Um museu se machuca, você vai lá e ajuda ele? É. Esse daí eu tô animado. Quero inclusive pegar o Two Point Hospital pra jogar antes. É, então, o Two Point é uma série que começou lá fazendo o Hospital, né? Meio que na vibe do Team Hospital antigo, né? Acho que até são ex-desenvolvedores, né? Sim. Da série e tal. E aí eles expandiram, né? Eles fizeram o Two Point Campus, que é de universidade. E agora eu tô fazendo o Two Point Museum, que fica aí um mistério sobre o que é. Não dá pra saber pelo título. Um que eu sei que o Tengu vai estar animado, eu acho. Que eu fico animado pra ser aquela... será que agora vai, que é o Suikoden 1 e 2. Cara, HD assim, Remaster, HD 2D. Não sei o que deu na Konami pra eles resolverem relançar Suikoden agora, mas assim, obrigado Konami, nunca critiquei. Não é HD 2D, não é? É, mais ou menos, é. É, mais ou menos. Né? É um HD Remaster normal, assim, mais normalzinho. Mas é bom porque Suikoden é uma série que é muito boa e que tá muito largada, assim, muito abandonada do churrasco, né? Então, é extremamente bem-vindo, os caras voltarem, tentar dar uma revitalizada a esse. Eu tô bem empolgado, assim. Particularmente, o Suikoden 2 é um puta de um RPG legal, assim. Muito legal mesmo. Eu nunca joguei nenhum dos dois, eu fico animado pra usar o remaster de desculpa pra jogar. É, o Suikoden 2 é um jogo dos jogos mais lindos em termos de pixel art, assim, que de sua época, né? É realmente impressionante. Louco, esse ano tem outro remaster de RPG aí também muito querido, né? Lunar, que vai ter versão física. Mas Pô, Lunar é uma... não sei se vocês jogaram Lunar. Amo. Que jogo gostoso, velho. É uma delícia Lunar, bicho. Nossa, que jogo gostoso. Então, eu quero muito jogar, porque eu sempre achava a capa dele linda, maravilhosa. Uhum. Só que era tudo em inglês, eu não entendia nada na época do Play 1, blá, blá, blá, blá, blá. Uhum. Mas eu tenho muita vontade, velho. É um velho. Daqueles jogos que me dá muita vontade de jogar, ao mesmo tempo eu fico pensando, quando ele jogar, provavelmente eu vou ter 7 RPGs gigantes do ano mesmo. Olha, é possível. É a, bem possível. Não é pra jogar, então... E são dois, né? Que vem. É, pois Lunar é. 1 e 2, que nem o Suikoden. Apesar que eu não lembro de Lunar ser super longo. Mas eu posso estar lembrando errado. Eu acho que é umas 40 horas, assim, explorando bastante, fazendo bastante coisa. Ó, no How Long, o Chubit tá falando que é 8 horas, não, mentira. Caralho. É, Wonderstop, dia 11 de março, é o jogo do Dave Reading, né? Que é o, um dos desenvolvedores que trabalhou em Stanley Parable, em Beginner's Guide, outras coisas aí também. E é aquele jogo de fazendinha com um twist sinistro. É, o twist... gente... o capitalismo chegou. Isso. Que é que a gente falou que tá à moda agora, né? É a fazendinha creepy, é o anti-cozy games. Isso. E eu vi muita gente bem empolgada por esse jogo, acho que pessoas que viram mais sobre ele do que eu, porque a última vez que eu vi esse jogo foi quando ele foi anunciado mesmo. Vi aquele trailer, fiquei interessado, ó, Dave Reading fazendo mais um jogo aí, legal. Mas não fui muito atrás, e eu vi muita gente que já viu mais gameplay, que não sei se saiu demo, não sei se saiu alguma coisa assim, mas o pessoal parece bem empolgado por esse jogo, tô curioso também. Eu tô bem empolgado, mas mais pelo pedigree mesmo, do desenvolvedor por trás do jogo. Sim. E aí, dia 20 de março, né, saiu ali de fevereiro pra escapar dos grandalhões, e vamos ver se sai dessa vez. E é um jogo que vem aí com pouca responsabilidade nas costas, apenas de salvar totalmente a Ubisoft do seu fim. Só isso. O Assassin's Creed Shadows, né? Pois é. Eu tô interessado, curioso, eu tô até ouso dizer que até meio empolgado pra esse Assassin's Creed, viu? Ah, pô, a gente vai ver finalmente um crossover do Ubisoft e SEGA, né? Com um Assassin's Creed só focado no Shadow. Pois é. Pô, vai ser muito legal. O ano do Shadows de novo. Exato. De novo, né? Era pra ser ano passado, né? E agora mudaram. Eu tô empolgado também pro Assassin's Creed Shadows, eu quero. É o primeiro Assassin's Creed que eu tô interessado desde o Revelations. Né? Uau. Por aí, pra mim também. E o negócio que o Revelations não foi muito bom, né? Então... Não, mas eu tava empolgado, entendeu? É por isso que você não ficou mais depois, né? Exato. É. Mas assim, o Shadows, eu admito que eu não gosto tanto, assim, desse formato pós-Origins, né? Que o Shadows vai seguir, que é mais RPGzão, mundo aberto, loot, essa coisa toda. Mas a temática me interessa bastante, né? A história que eles estão querendo contar me interessa. Eu joguei o Mirage, né? Ano passado. Ah, é verdade. Dei uma segunda chance pro Mirage depois de não ter gostado muito das primeiras horas dele. Pô, foi uma puta experiência, assim. É óbvio, de novo, o Mirage ele é mais contido, né? E talvez por isso eu gostei tanto dele, no fim das contas. Mas eu tinha até um medo de que jogar o Mirage, e eu tava jogando ele muito perto, né? Do que seria a data de lançamento do Shadows originalmente. E então eu tinha um certo medo do Mirage me saturar pro Assassin's Creed Shadows, mas na verdade deu o contrário, assim. Ele me deixou mais empolgado pra jogar um Assassin's Creed principal, assim. Ah, que legal. O Mirage ele é mais meio capadinho, né? Ele é mais baixa renda, assim. Então tô empolgado. Massa. Outro jogo aí que tem um histórico de desenvolvimento um pouco conturbado, perdeu a publisher, não se sabe o que vai acontecer, é o Tales of the Shire, né? O Lord of Ring Games. E não só isso, eles demitiram boa parte da equipe de designers recentemente também. Pois é. Uau, nossa, não tava sabendo disso não. Foi em dezembro. Em dezembro, tipo, época do Natal, vamos demitir a equipe de design de um jogo. Esse jogo não vai sair não. Que não lançou ainda. É aquela coisa, assim, não é o tipo de jogo que me chama muita atenção, eu provavelmente não vou jogar ele, mas eu tô curioso por essa jornada dele, né? Essa jornada de acidente de trem aí. É foda porque quando você vê o jogo, você... Caraca, esse jogo tinha muito potencial pra ser uma parada gigante, né? O universo de Senhor dos Anéis, essa pegada jogos cozy, né? De construir sua casinha no condado dos hobbits. Parece algo que tá... Nossa, tá feito pra ser um puta sucesso. E eu acho que talvez esse histórico de desenvolvimento conturbado aí atrapalhe ou não, né? Ou talvez de fato seja um grande sucesso quando sair, vamos ver. Outro jogo aqui, dia 27 de março, Atomfall, que é um jogo dos desenvolvedores de Sniper Elite, só que ele me passa uma vibe meio Half-Life 2 ou o próprio Stalker, assim, só que num mundo de uma Londres pós-apocalíptica, assim, sabe? Uma Londres pós um acidente nuclear ou coisa do tipo. Uma Inglaterra pós acidente nuclear, não sei exatamente. E até mais que pareceu legal, o trailer pareceu interessante. Sim. Eu acho que é um estúdio que tem crescido bastante, tem se mostrado bastante competente, né? Os Sniper Elites recentes têm sido bem elogiados, especialmente os mais recentes aí, que foram pra uma coisa mais quase immersive sim, assim, né? Uma coisa meio mundo aberto e tudo. Então, tô curioso pra saber o que vai ser a Atomfall. Um que eu acho que só eu tenho um pouco mais de familiaridade e não tô mega empolgado, mas eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser, é o First Berserker Kazan. Que é o Souls-like aí no universo do DNF. O do Dungeon Fighter, né? É. Eu vi o Luke jogando um pouco dele em streaming e confesso que me deu um pouquinho de preguiça, assim. Ele é um Souls-like que se inspira bastante em Nioh. Uhum. Estrutura de missão, repetir missão, loot a la Diablo. Ele tem aquela parada de liberar skill conforme você joga. Então ele é meio que um Souls-like bem filtrado pelo que o Nioh fez, acrescentou ali no subgênero. E o foda é que eu joguei um demo, o demo dele é até longuinho e eu tô meio morno no jogo, mas a parada é, o demo só melhora. O demo acho que são umas 3 missões e cada missão o jogo fica mais interessante. Ah, que bom. Será que no final das contas o jogo vai ser legal? Uhum. Eventualmente, será que ele fica a chegar legal conforme... Que ele vai melhorando conforme você vai liberando mais coisas. Aí o combate, o jogo vai ficando mais interessante. Então eu tô meio que curioso por causa disso, assim. Mas eu vi um monte de gente, tipo, muito empolgada, que adoraram o demo e coisa do tipo. E pra mim, eu tô tipo, vamos ver o que vem pela frente. Pode ser que seja legal, pode ser que seja... Não. É, outro dia eu tava passando à frente de um lugar bem estranho e tinha um monte de gente empolgada adorando o demo também. Em abril, não temos muitas coisas com data anunciada, né, Tengu? Mas nós temos um jogo de luta aí, né, lendário, retornando. O retorno talvez triunfal de Fatal Fury, vamos ver isso aí, né? Uhum. Eu acredito. Eu joguei o jogo na BGS do ano passado, achei bacana, achei maneiro. É, vamos ver, né? SNK tá indo, né? Devagarzinho, voltando assim, pá, comendo pelas beiradas. Você viu a Mai no Street 6, Tengu? Sabe que eu não vi? Eu esqueci de ver. Pô, ela parece muito legal, viu? É, então. Quero que ela seja boa, né? Porque saiu o Terry, e o Terry é muito legal, mas parece que ele não é tão bom assim. E não é bonito, né? O Terry feio, pra mim, não é o Terry. E a Mai ficou legal. Eu achei que a Mai ficou legal. É que o Terry, ele tá um pouco harmonização facial demais, tá. Assim. É, tá um pouquinho. De fato, tá. Tá um pouco Diego Hipólito no BBB. Exatamente, eu ia falar, porra. ele tá um pouco Diego Hipólito das ideias. Mas tô empolgado. Tô bem curioso, assim, pra ver como é que vai ficar. E mais pra frente no ano, a gente vai ficando com as datas mais difusas, né? Uhum, muitos jogos que, vem aí, uma hora sai, quem sabe esse ano até, né? E um jogo de luta que tá nessa situação aí é o Dois Chico. Talvez o pior nome de videogame da década. Péssimo. Possivelmente. Pra quem não sabe, o Dois Chico, no caso, é o 2XKO, o jogo de luta aí da Riot no universo usando os personagens de LOLzinho, né? Mas assim, o jogo assim, tá bonzaço. Ele tá lindo, né? Nossa, como tá bonito. Sim, eu joguei bastante até o beta beta? Né? O alpha técnico, né? Que eles chamavam. É. Bem legal, gostei muito. Nome bosta. Jesus Cristo, que nome ruim. Tô empolgado, assim. Esse eu tô bem, bem empolgado. Se eles chamassem de, tipo, Arcane The Fighting Game, porra, ia vender zilhões. Ah, não, pois Dois Chico. Fighters of Legends, League of Fights, sei lá. Qualquer porra. Literalmente qualquer porra. Mas pra quem não acompanhou, né, a grande lance desse jogo, que na época, quando ele começou a ser desenvolvido, era uma grande novidade. Hoje em dia a gente tem mais jogos que fazem isso. Mas essa questão de simplificar os controles pra tirar um pouco dessa parte de execução, né, dos jogos de luta. Sim. Ele vem com uma coisa meio... botões para habilidades, né? Cooldown, esse tipo de coisa. Isso. E ele é de duplas, né? Muito da profundidade dele, da mecânica, tá nesse próprio sistema de duplas e como você usa os bonecos, né? Na luta. Tá bem, bem legal mecanicamente o jogo. Um jogo que eu tô muito curioso, mas eu sei que eu não vou gostar dele. Mas eu tô muito curioso, é o Baby Steps. Pô, por que o Gus Lanzetta Simulator? Por que o Gus Lanzetta Simulator? É que o carinha parece o Gus Lanzetta. Ah, tá, eu achei que o Gus Lanzetta tinha dificuldade pra andar. Vai saber, né? Mas ele é o próximo jogo aí do Bennett Ford, né? O cara que fez Copy há 1000 anos atrás e um pouco mais recentemente, mas também há quase 1000 anos atrás. Foi tipo 2017, né? Alguma coisa assim. Foi há tanto tempo assim. Não. Né? A primeira jogabilidade casa. Ah, nossa, é verdade. Talvez. Foi muito tempo atrás. Não. O que o Sushi tá falando agora é o Getting Over It. Getting Over It, exato. Deixa eu ver. 2017. E o Bennett Ford, ele ajudou no desenvolvimento, ele meio que entrou no meio do desenvolvimento daquele do macaco, né? O Ape Out. Ape Out, é verdade. O que aconteceu? Caralho, o Ape Out. Que é bem legal. O Baby Steps é com a galera do Ape Out. Olha aí. Pode crer. Só que agora fazendo um jogo estilo Bennett Ford, então ele parece ser engraçadinho, ele parece ter uma história. Os trailers dele são muito engraçados. Tem os momentos, assim, de diálogo que são bem engraçados. Eu só realmente espero que seja mais um jogo mesmo e não um jogo de ver streamer de ficar frustrado. limitado, é. Porque o Getting Over It, assim, se eu pensar nele como uma experiência solo, ele não faz muito sentido, né? É. É um jogo pras pessoas te assistirem jogar passando raiva, assim, basicamente. É. Então, é por isso que eu falei do Baby Steps, que eu fico meio, eu tô muito curioso, mas não sei se eu vou gostar, por causa disso, porque eu não sou muito fã desses jogos de passar raiva, sabe? Pelo menos o Ape Out é bem legal, vai. Ele é um jogo de verdade. Sim, ele é. Eu torço pra que seja uma coisa, assim, que vai ter aquele espírito de frustração do Benedict Fury, mas trazendo uma estrutura mais tradicional de jogo aí, talvez. Apesar que no trailer mostra ele subindo umas montanhas, uns negócios, assim, que parece que vai ser uma desgraceira. Vai ser, galera. Não se iludam, tá? Ele criou todo um gênero de jogos aí com Getting Over It. E esse daí é o sucessor. É, um jogo que no momento a gente não tem data ainda, mas que quando você estiver ouvindo esse programa, provavelmente vai ter, porque ele vai aparecer num evento do Xbox que a gente ainda não assistiu, porque estamos no passado, é o Clair Obscur Expedition 33, que é aquele jogo JRPG, mas que não é japonês, né, mas no estilo de gameplay de JRPG, onde um grupo de pessoas de 33 anos vão para tentar matar a morte. É um universo, assim, um universo pós-apocalíptico bizarro, que as pessoas... É, a premissa é bem interessante, né? Tipo, você tem que, a cada ano, a morte pinta um número e todo mundo daquele número morre, né? Basicamente assim. Isso, é uma coisa assim. E ele parece esteticamente muito interessante. É. O combate dele tenta ter uma personalidade um pouco mais descolada, assim, na interface, tipo um Persona. Mas... ele é um jogo de turno clássico, assim, mas parece bem ágil, né? E isso, o combate lembra um pouco o Legend of Dragoon, por exemplo. Verdade. Que o Legend of Dragoon, pra quem não jogou, é um RPG de PS1 da Sony, né? Publicado pela Sony, feito por equipes da Sony. Que ele tem essa parada meio Mario RPG de você apertar o botão na hora certa, com o diferencial que era quase um jogo de ritmo mesmo. Uhum. Porque tinha ataques que eram combos, né? Era 2, 3, 4 hits que você tinha que fazer. E ele tinha meio que uma parada de jogo de ritmo, né? De um negócio na tela que delimitava o timing certo. Só que era muito difícil. Era um timer muito difícil de acertar, porque, né, jogos de ritmo no PS1 eram muito difíceis no geral, eu acho. Sim. E ele parece estar se inspirando no Legend of Dragoon nesse sentido, porque pelo trailer parece que alguns ataques são mais de um hit, por exemplo. E também tem essa parada de um ícone se fechando, né? Pra delimitar o ritmo e tal. É, esse é um dos jogos que eu tô mais curioso pra saber mais sobre, porque ele é uma grande incógnita pra mim. É aquele tipo de jogo que, se cumprir as ambições, pode ser um dos jogos do ano, mas parece bastante ambicioso também, né? E pra um estúdio que não é um estúdio AAA, o primeiro projeto desse estúdio, fica aquelas questões pairando no ar ainda. É. Mas André, eu quero saber o que você acha, ou como você está em relação a Death Stranding 2. Eu tô, Sushi. Eu acho que é o que eu posso te dizer. Assim, fico muito feliz, né, do Kojima estar mais uma vez fazendo as merda dele, né? Em seu mais pleno bullshit, novamente. Uhum. Fico feliz que ele tenha os fundos para tal, e aprecio muito que a gente tenha espaço nessa indústria para um jogo desse ainda ser desenvolvido e passar por um ciclo de marketing onde as pessoas estão empolgadas por um jogo desse tipo. De novo, aquilo, né? Quando eu falo de Death Stranding 1, o que me decepciona nele, na verdade, é o quanto ele teve medo de abraçar, não sei se medo é a palavra certa, né? Mas o quanto ele decidiu não abraçar por completo a premissa de ser um jogo de fazer entregas e de construir e de atravessar o mundo. É, um jogo de uma empresa indie, André, e você falando mal. É, pois é. Sozinho, abriu isso tudo sozinho. Exato! E desenvolveu tudo sozinho, né? Coitado, é um próprio coitado. Com as próprias mãos. Porque realmente o que me entristece um pouco no Death Stranding 1 é a quantidade de vezes, a frequência com que ele se tornava um jogo de ação, ou mesmo um jogo de stealth, assim. E não era muito aquilo que eu tava... que eu me divertia fazendo, né? Os momentos mais divertidos, mais memoráveis pra mim de Death Stranding é construir umas geringonças atravessando montanha, fazer umas entregas super otimizadas. Porra, é foda. Quando o jogo te deixa ser isso, né? Que assim... é bastante do jogo, né? Não vou também ser injusto. Mas quando ele é isso, pra mim, ele brilha muito, assim. É um puta jogo interessantíssimo, né? Onde, de repente, atravessar um rio se torna um grande obstáculo logístico, né? Quase. Eu só torço pra que o Death Stranding 2 consiga focar mais nisso, né? Apesar de que tudo que eu vejo dele é que parece que ele tá mais ainda ambicioso em ser uma coisa grandiosa, né? E tal, e... Uhum. Eu não sei. Tô empolgado pelo quão esquisito tudo é que a gente já viu, né? De Death Stranding 2. Uhum. É, mas minha decepção com um, ela é forte. Então... Mas alguém tá empolgado pra Death Stranding 2? Não. Alguém aqui jogou o primeiro? Não. Eu joguei o primeiro. Joguei. É. Eu aprecio ele mais do que eu gosto. Você colocou ele nos seus jogos do ano daquele ano, sim, coloquei, né? Tipo... É verdade. Eu mais aprecio o que ele faz do que gosto dele de fato. Sim. Mas eu tô curioso com... Eu ainda gostaria de voltar e tentar terminar ele, porque eu não terminei. Uhum. Mas eu tô curioso. Tô bem curioso, na verdade, pra ver qual é que vai ser desse aí. Fico feliz também que o Kojima, ele tá já... Não se sabe em que ponto, né, de produção, mas envolvido em outros projetos, né? O OD, a gente sabe que ele tá com algum projeto de stealth aí, espionagem com a Sony também, pra um futuro distante. Quero ver ele fazer outras coisas, especialmente o OD, eu tô bem, bem curioso pra saber o que vai ser. Então, que venha logo o Death Stranding pra gente ficar livre disso de uma vez. Já Rafael Kina adora fábulas. Por favor, eu queria tanto que esse jogo lançasse, por favor, Deus. Eu apostei nele, sabe? Você depende disso agora. Exato, eu dependo desse jogo lançar. Então, por favor, faça com que Fable da Microsoft, que eles não deram nenhuma informação nunca sobre o jogo, nunca foi mostrado, faça com que milagrosamente ele seja lançado esse ano. Esse que é o lance pra mim, né? Que a gente não viu basicamente nem gameplay. Tipo, nada. A gente viu algumas cenas de ação, mas assim, super cinematográficas, que não parece ser alguém jogando de fato. Parece que só... Ai, vimos vários conceitos lindos, maravilhosos. Então, me parece uma coisa que tá bem distante, por isso que eu não, eu não acho muito factível que ele venha em 2025, mas talvez sejamos todos surpreendidos. Ele vai vir em dezembro, 25 de dezembro de 2025, tá? Vocês vão... Chegando na chaminé, né? Exato, vocês vão engolir as suas palavras. Sabe o que eu tô animado mesmo, Sushi? E esse aí eu aposto que vocês nem pensaram nele. Não pensaram, tá? Mesmo. Que vocês não pensaram no quão legal vai ser isso, que é, esse ano vai lançar, aparentemente vai terminar o Deltarune, certo? Uhum. Vai supostamente lançar o capítulos 3 e 4, né? Que supostamente são os dois últimos. E aí eu finalmente vou poder jogar Deltarune. Exato. Eu não joguei também. Eu só joguei o primeiro e foi isso. Eu joguei o primeiro, adorei, assim, mas fiquei com aquela coisa, eu não vou ficar... Porque quando lançou o capítulo 2, eu não lembrava mais nada do capítulo 1. Então, ok, eu vou rejogar o capítulo 1 pra jogar o capítulo 2, e agora vai sair o 3, eu provavelmente já teria esquecido de novo, então eu teria que jogar o capítulo 1 de novo, pra jogar o capítulo 2 de novo, então vou esperar. Então, esse ano, talvez, quem sabe, seja o momento. Desde o primeiro eu já esperei, e gente, vocês lembram quando que lançou o primeiro capítulo? Tipo, 18, 17? 2018, gente. 2018, eu pensei em 2018, não, vou aguardar pelo menos mais um ano aí pra lançar os outros capítulos. O pior é que quando lançou em 2018, o Toby Fox foi bem sincero, assim, isso aqui vai demorar, galera. Vai demorar. Então, mas né, como vai terminar, finalmente vou poder jogar ele. Vocês têm noção que, de acordo com o Spotify, pelo menos, né, que não é nenhum árbitro de toda a verdade do mundo aí, a música de videogame mais popular do mundo em 2024 é Megalovania? Em 24? Uau. Tipo, atualmente, né? Nossa, uau. É a música de videogame mais escutada da biblioteca inteira do Spotify. Interessante. Uhum. Faz sentido. Impressionante, faz sentido, né? Impressionante. Inclusive, Deltarune, eu não joguei ele, mas as músicas não consigo escapar. Difícil. São fantásticas. Fantásticas. Exato. A trilha. Nossa, como é boa. Eu tô bem animado. E eu tenho certeza que o Sushi vai ficar muito animado comigo pra Elden Ring Night Rain. Uau! Então, eu estou animado pra ele no sentido de que eu quero ver o que vai ser isso. Eu quero jogar. Eu estou empolgadaço para jogar? Não necessariamente, mas eu quero ver o que vai ser isso. Uhum. Tanto que eu já me inscrevi no beta, que vai rolar agora, acho que começo de fevereiro, se não me engano, beta. Tem que se inscrever? Sim. Tem que se inscrever, sim. O Sushi é um grande jogador de beta de jogo da From, né? Joguei todos. Joguei Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne. Eu também. Elden Ring. Pior que eu joguei também Dark Souls 2, Dark Souls 3. Eu acho que Bloodborne eu não joguei, mas Elden Ring eu joguei muito. Porra. Pô, Elden Ring eu só fui empolgar mesmo com o beta. Exato, eu lembro. E aí o Sushi achou que aquele era o jogo todo, lembra, Sushi? Eu nunca vou esquecer. Eu falei isso, eu não lembro. É que você tava achando que Lingrave seria ou próximo do mapa inteiro, porque você tava calculando, assim, com base no que dava pra ver do mapa, né? E sem saber que ele ia expandir muito além. Pra caralho, pra cima e pra baixo, pros lados. Aí você ficou assim, pô, fica até um pouco triste que a gente já jogou muito do jogo. Mal sabia que o jogo ia ter 300 horas. Exato. Foi do Miyazaki que falou que tinha 30. Isso é verdade. Miyazaki completamente biruta das ideias. Não, dá pra confiar naquele cara. Não dá pra falar, não. O Miyazaki só mente, gente. O Miyazaki, ele fala, olha aquele jogo de 30 horas brilhando ali no fundo daquele poço. Aí você chega pra ver o jogo de 30 horas e ele te chuta. Exatamente. Exatamente. Um jogo que eu e o Tengu, eu acho que assim, em níveis diferentes, acho que a mesa inteira tá empolgada. Uhum. Se não tá, deveria, porque a gente vai gravar sobre isso, que é o Legend of Heroes 3 in the Sky Remake. O primeiro com capítulo. Com certeza. The First. Esse aí, eu tô falando, o cara veio já que 2025 vai ser o ano do Trails. Vocês vão ver. Vai. Sim, é porque a gente vai fazer trilha, todo mundo aqui junto, né? Isso. Mas assim, eu de verdade, eu acho que tem muita gente na internet, em situações tipo do André, assim, uhum. e do Rafa, esperando uma oportunidade. Ah, sim. Situações só tá esperando ruim. Uma desculpa. Ah, tá. É porque é um jogo de, como o Tengu falou, tá pra ser no Ocidente agora o 12º jogo da série, que é uma história linear e contínua, uhum. que é, você até pode entrar em pontos específicos, mas não é o ideal. É. Então tem muita gente que fica nessa de, porra, é muito jogo, né? Não sei por onde começar, volto pro começo, fica intimidada e essa é meio que a desculpa. Tipo, ó, tá saindo de novo o remake do primeiro. Pô, e tá bonitão, eles estão fazendo agora na engine mais recente que eles estão usando. É, então, eles estão fazendo ele no estilo gráfico de algum jogo da série? É o atual. É o do atual. É o do Daybreak 2 que vai sair agora. Entendi. É a mesma engine dele e até o mesmo estilo de combate. Eles então vai mudar o combate. É, eles estão deixando mais próximo do que é o atual. É. Isso é legal, vocês acham? Isso é legal. O combate atual de Trails, ele é meio que nem é no Metaphor, que você bate nos inimigos em tempo real, mas você pode transicionar pra uma batalha por turno depois. Sei. Isso, é. Tanto que eu vi muita gente, quando anunciaram que o Metaphor ia ter isso, falar, ih, tá copiando o Trails. É, então. Que o Trails já tinha saído, né, o primeiro Daybreak. Sim, e assim, eu acho bacana, assim, acho bem legal, na verdade. É. Acho eu tô bem empolgado. Muito grande. Eu tô bem empolgado também. Outro grande jogo de 2025 que eu tô empolgado, talvez não no mais ápice da empolgação possível, porque, apesar de ter gostado do primeiro, não foi um jogo que me apaixonou nem nada, é o Ghost of Yotei, né? A sequência e o... Ó, não sequência, né? Mas o novo Ghost of Tsushima. É. O novo jogo da Sucker Punch, que vai se passar aí uns 600 anos no futuro, né? O Tsushima é legal. Eu gostei dele. Ela é bacana, é um jogo bacana. É, eu comecei não gostando e terminei gostando bastante. É, eu joguei muito pouco do Tsushima, eu joguei tipo umas 3 horas, 4 horas dele só. E o que tinha mais me interessado naquele momento no jogo era a visão que ele tinha pro mundo aberto. Sim. Eu não sei se compensa pro resto do jogo todo, não no sentido de o tipo de recompensa, sim. esse tipo de coisa, mas mais o sentido de que a ideia do vento, de não focar tanto no mapa, de você... Porque eu não sei vocês, mas eu tenho esse problema que jogo com mundo aberto, com minimap, eu jogo minimap. Sim. Eu, 80% da minha atenção tá no mapa, não tá no jogo, no mundo em si. Então... Ele tem coisas interessantes com o jeito que ele lida com o mundo aberto. Eu não acho que é um mundo aberto tão interessante assim de explorar, infelizmente, então acaba que essas ideias boas que ele tem não são aplicadas pra um mundo aberto tão interessante. Talvez seja um dos focos aí pra melhorar, né, no Ghost of Yotei. Acho que o ponto mais forte, assim, do Tsushima pra mim, mas são dois, né? Eu acho que, primeiro, o mundo dele é lindíssimo, então você tá andando por aquele mundo e você tá tendo, né, aqueles estímulos visuais o tempo todo, assim, meu Deus, como pode um jogo ser tão lindo assim? E eu genuinamente gosto do combate dele, especialmente nos modos mais difíceis, que fica aquele combate bem, quase Bushido Blade, assim, que um ataque mata, um ataque morre praticamente. Uhum. Então, é um jogo que eu gostei de ter jogado ele no hard, assim, e ficar bom no combate dele, dava aquela sensação realmente do samurai fodão que chega, e aí aquele momento, filme Akira Kurosawa, assim, que fica se encarando e pá, e num instante, a luta acaba com todo mundo decepado no chão. Isso era legal. Mas, ele vai ficando bem melhor. Eu lembro que no começo eu tava detestando o combate, mas depois você vai ganhando tanto recurso, tantas ferramentas bacanas, tanto pro combate quanto pro stealth. No final do jogo, o stealth é bem legal. Sim, sabe? Sim. Então, tipo, eu tô bem animado pro Yotei. Infelizmente, né, ele foi cooptado pela cultura woke. E agora você absurdo, vai jogar com uma fantasma mulher. Um absurdo isso daí. Não dá mais pra jogar videogames, gente. Não dá. Vou chorar dublado pra minha mãe. Dublado pela Erika Ish, que gosto bastante dela. Gosto bastante também. Ah, uma coisa triste de não ser com o mesmo personagem do anterior é que o dublador do Zoro, né? É o... Qual é o nome do personagem? O dublador do... Do Jin Kazama. Do Jin... O dublador do Jin era o dublador do Zoro do One Piece e ele tinha uma voz muito foda. Tem, o né? O Jin Kazama é do Tekken, né? Como é que não, é Jin né? Sakai. Jin Sakai. Isso. Caralho. O Tengu ouvindo em silêncio o erro do André. É que eu achei que o André tava brincando. Achei que ele tinha errado de propósito. É assim que ele te pega. A gente falou mais cedo, né? Lunar vai sair o remaster, né? Do 1, do 2. Bem empolgado. Desculpa pra revisitar uma série que eu amo de paixão. Desde que eu joguei as versões de PlayStation 1 do jogo. Uma série que, eu confesso, eu nunca em minha vida imaginei que eu ficaria minimamente curioso pro lançamento. Pokémon. Pokémonza, né? Vem aí. É, mas totalmente por causa do Pocket. do TCG Pocket. Ah, é? Olha como, né, Pokémon Caralho, Company, né? É malvada. Mas assim, o Korra começou a jogar o físico por causa do Pocket. Eu sei. Uhum. Eu quero o próximo Pokémon, no caso o Pokémonza, por causa do Pocket. É o traficante fica na frente da escola. Esse aqui é de graça, toma aqui, ó. E só que é foda, eu vou me decepcionar, porque o combate, né, a dinâmica mecânica do TCG é mil vezes melhor que a mecânica do jogo. Não, mas dito isso, o Pokémonza, ele vai ser, até onde eu sei, ele vai ser mais a pegada do Pokémon Arceus, né? Que é outra, é diferente do Pokémon sim. clássico, né? E a minha esperança é essa, porque eu não joguei o Arceus, mas ouvi o pessoal comentando que é mais interessante do que o Pokémon clássico. Eu gostei bastante do que eu joguei do Arceus, viu? Então eu tô eu tipo, queria ter jogado mais. Por exemplo, você sabe que o Arceus tem batalha contra boss, Sushi? Sabia. É, sim. Muito foda. Aproveitando então, né, a gente tem poucas informações dos jogos da Nintendo, porque muitos deles não foram anunciados ainda, mas já que a gente tá falando de Pokémon, vai ter também o Metroid Prime 4, né, em algum momento de 2025, supostamente. Esse eu tô muito animado, muito animado. Tô muito animado também. Pô, tem o quê? Uns 15, 12? 12 anos que a Retro lançou um jogo, 2014, né, que foi o Tropical Freeze? Não, tudo isso? Não, 11 porra. Anos, né? Não, calma aí, eu vou até procurar no Google, na Wikipedia. Não é possível. Meu Deus, André! É, Donkey Kong Country Tropical Freeze de 2014, foi o último jogo deles. É. 11 anos. Se sair esse ano, né? Dependendo de quando sair, talvez não, esteja sair mais próximo ano, de completar 12 anos. Então, curioso pra saber, né? Assim, é um daqueles jogos que a gente sabe que o histórico de desenvolvimento dele não foi um desenvolvimento linear, né? Eles não ficaram 11 anos no mesmo jogo. Começou a ser desenvolvido pela Bandai Namco, né? É, eu ia falar, inclusive nem era a Retro que tava fazendo esse jogo, né? O que eles mostraram no anúncio do Switch, lembra? No primeiro ano, na E3 do Switch, 2017, é que o Switch já tinha sido lançado, mas foi a primeira vez que era uma E3 que tinha um Switch. Sim. É, aquilo lá era por outra pessoa. O que eles estavam fazendo ali, eles jogaram tudo fora, aparentemente a Retro começou do zero. O que a gente viu daquele trailer já me empolgou bastante, mas a gente não viu muito o que o jogo vai ser em si, né? A gente só viu que é Metroid Prime 4 existe. Que loucura, quem diria? Ah, e que ele vai continuar a história do 3 e até do Federation... Como é que chama? Federation Forces, acho. Federation Forces, se pá, né? É, eu acho que é mais a história do... Do Hunters, né? É, exato, do Metroid Prime Hunters. Um jogo, já falando da Bandai Namco, um jogo que é bem provável que ele não saia esse ano, mas só queria comentar porque eu quero saber a opinião de vocês sobre ele, é o The Blood of the Dawnwalker, uma coisa assim. Vocês viram isso? Acho que não. Foi um jogo que foi anunciado anteontem, faz pouco tempo, que é o próximo jogo do diretor do Witcher 3. Ah. Ele abriu um estúdio novo, ele tá fazendo basicamente o Witcher 3 de novo, publicado pela Bandai Namco. Olha só. Então fica a recomendação pra vocês darem uma olhada no trailer. O trailer em CG de uns 4 minutos é Witcher pra caralho. Mas, né, no universo que eu acho que é baseado no nosso mundo. É o Witcher que vai ter homem ainda, porque o novo não vai ter mais. O pior que é um cara mesmo, o protagonista. Não, mas pera. Esse daí não é esse ano que sai, né? Então, não sabe, porque ele foi anunciado agora. No trailer diz que na E3 vai ter mais informações sobre ele. Ah, não. Pode ser que ele saia esse ano, mas o mais provável é o ano que vem. Eu só queria aproveitar a desculpa pra perguntar pra vocês. Pra apresentar ele pra gente, né, no caso. Outro jogo que com certeza, eu acho muito difícil, na verdade, ele sair em 2025. Eu acho baixíssimas possibilidades. É o Judas. Ai, não sai nem fudendo, acho que ele sai esse ano. Judas, que é o jogo do Ken Levine aí e seus Legos narrativos, né? Uhum. Ano passado teve um preview com jornalistas e que parecia bem distante ainda de estar pronto. Ah, ele é, pra quem não se lembra, ele é o BioShock 4. É o BioShock numa estação espacial. Ah, vocês têm choque, então? É. Você destruiu a extração. Enfim, é um porra. É, coisas aconteceram, coisas. Tem elementos roguelike. Isso. Um que eu acredito que vá sair em 2025, mas tem muita gente duvidando disso. Se sair em 2025, não tem como não ser o grande lançamento do ano aí. É o tal do GTA 6, né? Ah, sim. É, né? Ah, verdade. Tá. É, eu não me interesso absolutamente nada pro GTA, mas ele balança tanto a indústria no geral que eu fico empolgado pra ele lançar, sabe? Não pra jogar ele, mais empolgado com um evento sociocultural em si do que o próprio jogo. A última vez que eu gostei mesmo de GTA, na verdade eu ia falar de GTA San Andreas, mas minto porque eu gostei muito do Chinatown Wars do meu Nintendo DS. Clássico. Mas fora ele, de GTA principal, assim, o último que eu gostei foi o San Andreas, e tanto o 4 quanto o 5 me decepcionaram um bocado assim, em termos da campanha, né, porque eu não joguei nada do online do 5, só que eu não consigo não ficar curioso, porque é um jogo tão imenso, tão... o abalo dele vai ser tão sísmico. Eu quero muito saber o que vai ser esse jogo, quero muito saber como que ele vai ser recebido, o que ele vai fazer em termos de online, o que ele vai fazer em termos narrativos, né, com essa história aí de dois protagonistas, e quero muito saber se ele vai lançar em 2025 mesmo, né. É, eu acho possível, viu? Eu não acho difícil, não. Um jogo com um orçamento similar ao do GTA 6 aí, que talvez lance em 2025 também, é o Hunter x Hunter Name Impact, né? Com certeza, tá chegando lá o primeiro jogo quíntuplo A, né? Isso. É o Hunter x Hunter Name Impact, jogo de luta de Hunter x Hunter feito pela Aichi, mesma empresa que desenvolveu, ajudou no desenvolvimento de Marvel vs. Capcom, dentre outros jogos de luta, que eu também joguei na BGS e também gostei muito, muito mesmo. Ele é um jogo meio feio, vamos ser sinceros, assim, né? Ele é um pouco coitado, assim, né? Ele é meio coitado, assim. Igual a gente! É, então. Entendeu? Ele é gente como a gente. Exato. É, mas eu achei ele tão gostoso de jogar, tipo, tão... Assim, o fato de ser Hunter x Hunter é um bônus, obviamente, pelo menos pra mim, assim, mas ele é muito gostoso, a mecânica de ficar trocando de boneco, os combos, cara, tá gostosinho o jogo, eu tô botando muita fé que ele vai ser real bom e que a galera vai abraçar ele, assim. Pô, tomara. Temos também em 2025, pela primeira vez em, sei lá, uns 7 anos, talvez, um novo jogo da série Professor Layton, né, vai ter a New World of Steam saindo pro Switch aí, pra quem curte Professor Layton. O Replaced, que é aquele jogo HD 2D que foi mostrado muito junto de eventos do Xbox e tal ao longo dos anos aí, é possível que saia também em 2025. Temos o Revenge of the Savage Planet, que é a sequência do... Journey to the Savage Planet, que é um Metroid Prime-like bem divertido. É, só que a sequência vai ser outra coisa. Vai ser co-op, é a terceira pessoa, Deus sabe o que vai ser essa sequência aí. Isso. Skate Story, que a gente viu num evento da Devolver há alguns anos atrás também, todo mundo ficou bem empolgado, mas deu uma sumida. Ele apareceu depois, André, em 2 anos seguidos, num evento de jogos adiados da Devolver. Ah, é verdade, né? Que a Devolver tem essa piadinha aí de fazer um evento pra anunciar jogos adiados, e ele apareceu 2 anos seguidos. Tem também um jogo que eu, pessoalmente, tô muito empolgado, um dos que eu mais tô esperando aí pra 2025, e eu espero muito que ele saia logo, porque eu tô bem curioso pra jogar, é o Tenebris Somnia. É o jogo argentino, né, que é jogo de terror à la Clock Tower, só que com a cena de terror em FMV, né? Isso, ele é meio pixel art, com uma pixel art até mais simples que Clock Tower mesmo, né? É uma coisa quase, não vou dizer 8-bits, né? Mas é uma pixel art mais simples, assim, e ele faz essa transição abrupta, né? Em certos momentos pra um live action super bem filmado, né? E cheio de efeitos práticos, de monstros, de coisas nojentas e tal, e é muito interessante a premissa. Eu realmente não sei muito o que esperar, se isso é uma fórmula que rende um bom jogo, mas eu tô tão interessado que eu quero que ele saia logo. Mas você vai conseguir jogar ele, André? Por causa do medo, você diz? É. Acho que o FMV dele é muito assustador. Mas eu tenho mais medo de jogo imersivo, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que a vibe adventure, pixel art, assim, dá uma distanciada que me ajuda até, eu sinto. Ok. Um jogo que eu não sei o que esperar, eu nem sei se eu tô animado pra ele, mas eu quero ver o trem batendo, descarrilhando, tombando e tudo pegando fogo, que é o Vampire Masquerade Bloodlines 2. Será que 2025 é o ano, Sushi? Caralho, esse jogo... Nossa, ele vai ser horrível. Esse jogo vai ser péssimo. O lance, se Sushi, provavelmente... Sushi, é porque você não botou fé o suficiente nele. É culpa minha, porque isso. Porque você torceu contra, tá bom? Porque a gente cobriu esse jogo, né? Todos os passos do afundamento dele aí no Vertex ao longo dos anos. Nos últimos, sei lá, 8 anos. É. Uhum. E de lá pra cá ele mudou de estúdio, né? Atualmente ele tá nas mãos da Chinese Room, né? Que é um estúdio que eu gosto bastante. Mas que não fez nenhum jogo de combate até hoje. Exato, o lance é isso. É que eles fizeram basicamente só jogos ou Walking Simulator, né? Ou jogos de puzzle mais simples, assim. E é a primeira vez que eles estão indo pra uma coisa immersive sim, uma coisa, né, estilo Vampiro à Máscara, com elementos de RPG, elementos de combate, classes e tudo mais. E é um jogo bastante ambicioso. É. E me deixa receoso pra saber o que vai ser. No fundo, eu acho que vai ser um jogo médio. É, assim, no fundo, eu falo que vai ser uma bosta, mas dado a expectativa pra quem é fã de Bloodlines e acompanhou essa história, de que não, chamamos parte da galera original. Tem uns escritores aqui, pô, a cara Ellison tava na equipe. É, sim. Deu ruim, todo mundo saiu, tiraram o projeto do estúdio original e passaram pra Chinese Room, que é um estúdio que não tem experiência nesse tipo de jogo. A gente não sabe se eles pegaram já o que tava pronto, a gente não sabe se eles começaram do zero. É esse caos que me faz achar que ele não vai ser bom, sabe? Mas no fundo, o provável é que ele vai ser ok. O fato de que esse jogo não foi cancelado é a maior doideira, né? Pois é. Assim, realmente impressionante. Então vamos torcer pra que seja bom, mas com aquele pezinho atrás. Agora, um jogo que vai vir com certeza aí em 2025 e vai ganhar as maiores e melhores notas em todos os portais de videogame do planeta é Half-Life 3, né, não, André? Ah, é verdade, esse vai vir. Vai vir. Tá assim, sem sacanagem, eu acho que vem mesmo. André... Um anúncio ou o jogo? Eu acho que vem o jogo, sabe? Já vem, né? Porque já vai anunciar, já pá. A Valve não é dessa de ficar enrolando, não. Ai, a Valve enrolou a gente alguma vez da vida.